Então, sem enrolação, sem refrão, cada um tem um motivo pra rimar. Fala o seu e já era, certo? Porque rimo que eu vivo, vivo que eu rimo e tenho dito. Não falo de política, falo do que acredito. Viu? Não tô na de beijar a lona. É nós por nós e se não for assim não funciona. Perante o silêncio das ruas, esse é o momento. Pra gente não existe tempo pra perder tempo. Trabalho e organização, cê me entendeu? Vou, mais um milhão de solitário que nem eu. Tô disposto a tudo ou nada. Crente que se só meia dúzia trabalha, isso aqui não vai pra frente. É você que define a parada. Cê pode morrer na praia ou então decide pra onde nada. Se existe um inimigo a ser vencido, não sei por quem nem pra quê. Só tive a honra de ser escolhido. E os verdadeiros tão no corre. Então deixa eu ir nessa, porque se depender de alguns o rap morre. Stephanie rimou aqui pra dizer o porquê. Interessados? Quem quiser agora vai saber. Inspiração é tudo que afeta ou me completa. Cada um tem sua missão e Deus já deu minha meta. Capacidade pra alguma coisa todo mundo tem. De tudo que já fiz, isso me fez sentir bem. Rimar na batida da rua é muito mais além, pois luta contra o mal e já salvou muita mente também. Rimar é ação de unir o útil ao agradável. Minha escolha de vida é meu prazer inexplicável. Rimar é crer pra mim que ainda existe esperança. É arte marginalizada que quer ver mudança. Eu rimo pra que o lado negativo enfraqueça e para que o coração gelado se aqueça. Pra que alguma coisa boa aconteça e pra que a minha vida inteira se fortaleça. Porque não se criam dentro de meus cadernos, onde cada lágrima minha é um mar de amores eternos. De infernos com dores de alma sem paz, a rima nasce nos olhos soturnos, onde a esperança não vive mais. A morte é próxima demais da vida dos MC. Por isso quando rimo é sempre meu último free. Último free, chave de ouro pra trajetória. Com 15 anos eu escrevia rap, hoje escrevo a história de quem tá pra viver. Isso é mais que existir, não pra quem pode entender, é pra quem pode sentir, pra quem pode ouvir o silêncio das ruas, o barulho da calçada e a sinfonia das duas. Pra quem se viu distante, viu que nem Plutão, mais uma lenda viva morrendo de fome porque soube dizer não. Pra se afastar dos tiriça, por já não saber mais se você se chama BMW ou Justiça. Junto as palavras na folha, boto tudo pra fora, mas permaneço na encolha. De momento tá tudo bem, do nada a maldade vem. Das coisas que a vida tem, não deram escolha. Revidar quem ataca, chacina seria a meta. Repressão não me fez um vilão, fez um poeta. Os soldados da rua tão de Glock e Beretta. Convocado pra guerra, mas só me dera caneta. Se a palavra é poder, impactante é o vocal. Tranquilizante escrever, emocionante o sarau. O louco é perceber, olhar na bola do olho. Cê vê o efeito da rima na expressão facial. A mente criminal, criação do destino. Marginal, neguinho, mal visto desde menino. Elevei a moral, vi as quebradas curtindo. Qualquer lugar que tiver, vai ser por elas que eu rimo. Não sei se tenho razão, mas várias são as razões. São vários os motivos, poucas as motivações. Tenho grandes sonhos e pequenas ambições. Sei que, mesmo que seja na melhor das intenções, não aponto soluções. Provoco pensamentos, semeando sugestões, quantizando sentimentos e momentos da vivência que façam diferença. Não marcam só presença pra ganhar mais audiência. Deram a sugestão, segui por empolgação. Surgiu a inspiração, hoje é quase obrigação. O que guia minha mão pelo meu bloco sem pauta. Foco pro trabalho ser entregue sem falta. Pode não ser a resposta que cê queria ouvir. É um pensamento difícil de traduzir. Até tento reduzir, mas nesse verso não cabe. Eu sei bem meu porquê, mas e você, sabe? A gente acha que sabe, meu filho, mas ninguém sabe como nem quando. Tem que aproveitar a vida enquanto se está vivo, mas sem pressa, um dia de cada vez.